prisioneira do amor. Ah, no seu coração imenso não há mais vaga para ninguém. Do seu amor, agora sou refém, a mais nova vítima desse amor intenso. Desse cativeiro não vou mais sair. Eu quero estar presa enquanto eu existir. Eu quero a chave dessa prisão e morar para sempre no seu coração. Todos os dias ser alimentada por sua voz suave e macia, por seu sorriso que me contagia, por suas mãos ser revigorada. Ah, eu quero ser a sua prisioneira, amar-te sempre pela vida inteira, embriagar-me nos seus beijos de amor, estar contigo onde você for.